Introdução Workshop 587. Funcionamento dos campos. Sistema cria campos magnéticos e gravitacionais. Treinamento de capitães. Mostra materiais desconhecidos. Pedras são alienígenas. Momento da partida. Criando vida. A alma decide usar a tecnologia. A parte do ensinamento pareceu ser que a essência do funcionamento da criação se dá por meio dos campos magnéticos e gravitacionais. Tudo está sempre apontando para a capacidade de entender como os campos são criados e como trabalhar com eles. Ao longo dos anos, fomos ensinados sobre os campos passo a passo, e hoje o Sr. Cash reuniu parte desse conhecimento de modo a nos preparar para os planos futuros de mostrar ao mundo a criação de materiais a partir dos campos magnéticos de plasma, e temos de ser capazes de entender o que estamos vendo ali. Há uma quantidade enorme de informações hoje, portanto vamos abordar apenas alguns assuntos e tentar entendê-los um pouco mais. O principal problema que temos tido como humanidade é que nossos cientistas têm olhado apenas para o lado do estado da matéria da criação e têm negado o lado da energia, ou o que chamamos de alma do homem. Quando dizemos alma aqui, não estamos nos referindo aos conceitos religiosos que têm sido usados para manter o homem ignorante, mas ao que chamamos de energia, que é o que anima toda a vida e é consciência, percepção, inteligência, emoção, amor e coisas do tipo. Na dimensão física, aprendemos por meio da observação sobre os elementos e podemos então derreter e criar ligas, e então moldá-los em objetos materiais para usá-los com propósito. No estado de plasma, nos relacionamos com os materiais de uma maneira totalmente diferente, porque os materiais de fato, eles vêm da energia. Dizemos que o cobre tem essa força de campo e o ferro tem aquela força de campo. São os campos magnéticos que se tornam a matéria. A força do campo magnético é medida pelo acúmulo de pacotes de energia e pode ter qualquer forma e finalidade que demos a ela. No estado de matéria, por exemplo, dizemos que o cobre é tangível e tem apenas essas propriedades, mas o cobre como plasma, ele é um estado de energia medido por seus campos magnéticos e gravitacionais e ele não se limita à sua manifestação na matéria. Por exemplo, algo que tem a força de campo do cobre, embora não seja cobre, pode ter as propriedades do cobre. O Sr. Cash discutiu isso com mais detalhes em ensinamentos anteriores. Hoje ele não mencionou que o plasma é uma espiral e que cada plasma pode manifestar tudo na criação. Depende apenas de onde você acessa a força do campo para fazer com que ele manifeste aquela coisa específica ali. Isso significa que o mesmo plasma, ele pode ser cobre quando você acessa ele na força de campo de cobre e mais tarde você pode mudá-lo para a força de campo de ferro. Mas isso requer muita compreensão. Todos os plasmas têm o mesmo espectro de campo. E todos os plasmas estão conectados a tudo mais no universo. A razão disso é que tudo veio das divisões de campo do Criador, e, portanto, o Criador é o denominador comum da força de campo que conecta tudo. Quando transmutamos, nossa alma usa os campos magnéticos para encontrar e reconhecer todas as outras almas ou plasmas no universo. Quando sonhamos com nossa avó, nossa alma sabe como encontrar a posição exata dela, onde quer que ela esteja no universo agora. E isso é feito por meio dessas conexões. A alma tem algumas propriedades muito interessantes. Quando experimentamos algo fantástico em nossos sonhos, ao acordarmos, dizemos apenas que foi um sonho. Dessa forma, estamos negando a existência da alma. Por exemplo, quando sonhamos com nossa mãe, isso é uma realidade. É a realidade da alma e podemos fazer isso porque ela está conectada a todas as coisas do universo, por meio da conexão de fundo com o Criador. Nos sonhos em que estamos mais conscientes, descobrimos que nossa mãe ela sabe tudo sobre nós, embora ela tenha morrido há 20 anos. Como isso é possível? Essa é uma das propriedades da alma. Ela tem acesso a todas as informações de cada célula do nosso corpo, ao que ela fez, e a que esteve conectada até o momento daquele sonho. É por isso que ela pode nos dizer com precisão o que estávamos fazendo ontem, e até mesmo os sentimentos e pensamentos que tivemos. Na verdade, não é uma questão de saber se há vida após a morte, como muitas pessoas se perguntam hoje, mas sim se a morte em si é real ou se isso se aplica apenas ao corpo. E quando uma alma estabelece uma conexão com o campo magnético, ela permanece para sempre essa conexão. Quando começarmos a viver mais em nossa alma, em vez de nos considerarmos apenas um corpo, teremos acesso a todas as dimensões do universo, e nossa vida será completamente diferente da que estamos vivendo hoje. A próxima etapa do processo de transmutação é a transmutação dos 7 buscadores de conhecimento que deverá ocorrer na segunda-feira, 27 de abril. Eles receberam materiais especiais que serão colocados ao redor de seus corpos e criarão assim um vórtice de energia ao redor de si mesmos e poderão então transmutar a partir disso. Anos atrás, a Fundação Cash criou a unidade de aprimoramento vertical, na qual você entrava em uma caixa de um lado e era transmutado fisicamente para outra unidade do outro lado. Agora, em vez de usar a unidade, os materiais serão usados para configurar a mesma dimensão de campo em sua própria casa e eles poderão transmutar por conta própria. É claro que eles ainda se conectarão ao sistema principal da Fundação Cash, que terá certos controles sobre eles. Mas o objetivo aqui é ajudar os buscadores de conhecimento a transmutarem por conta própria sem um sistema. Esse é mais um passo nesse sentido. E também para treinar esses 7 para se tornarem capitães e carregarem outras almas por meio da transmutação. Então, na semana seguinte, os capitães selecionados levarão 35 voluntários com eles como grupos. Eles se transmutarão em um local pré-determinado. E se isso for bem sucedido, os materiais poderão ser convertidos em um chapéu com 2 pares de luvas e meias, que serão preenchidos com determinados materiais e permitirão que os usuários criem os mesmos campos que a unidade de aprimoramento vertical para poder transmutar. Houve mais ensinamentos sobre os campos magnéticos aqui. Os mapas de campos magnéticos que nossos cientistas mostram, eles estão errados. Eles mostram apenas o que eles chamam de campo magnético entrando no Polo Sul e saindo do Polo Norte. Mas todos os outros campos estão faltando ali. Lembre-se que quando você coloca pó de ferro em um papel acima de um ímã, ele mostra apenas as linhas do campo magnético e os campos gravitacionais estão nos espaços vazios entre eles. E o que eu entendo disso é que os campos estão entrando e interagindo dentro da Terra de tal forma que eles começam a girar em seu interior e isso faz com que a Terra gire. De certa forma, esse é o motor elétrico que ele sempre diz que a Terra não tem. Esses campos rotativos não apenas fazem a Terra girar, mas também os prótons e os elétrons girarem. E ele disse até a rotação das galáxias, mas não está claro como isso acontece de fato. Esses campos devem ser muito poderosos. Aqui o Sr. Cash terá que expandir sobre isso mais adiante. Então o Sr. Cash ensinou sobre como as forças do campo magnético são determinadas. Cada campo magnético que cruza o universo é, na verdade, um sistema gêmeo. Isso significa que ele está emparelhado com um campo gravitacional que vai na direção oposta ao mesmo tempo dele. Aqui eu entendi que o fato de ser igual e oposto significa que eles são compatíveis entre si e é por isso que eles permanecem juntos. A lacuna de espaço entre os dois predetermina a força do campo. Por exemplo, se o campo magnético é o mais forte, então você subtrai o campo gravitacional dele e a diferença é a força geral do campo magnético. Então você faz o mesmo para os campos gravitacionais. Acho que é assim que se mede a força de um campo. Então a lacuna de espaço média entre eles determina a sua posição à medida que se movem um em relação ao outro. Portanto, quando falamos de campos magnéticos, devemos pensar que também há um campo gravitacional conectado a ele ali, mas com uma força menor do que a do magnético. Será preciso se acostumar com isso, pois fomos ensinados apenas sobre a gravidade e como superá-la. O que chamamos de um G de gravidade, na verdade também tem um campo magnético mais fraco ligado a ela. E é por isso que estamos presos aos foguetes para viagens espaciais, porque só pensamos em superar a gravidade. Mas em vez disso, deveríamos pensar que se pudermos controlar o campo magnético, isso poderá nos levar facilmente ao nosso destino. Em resumo, o que chamamos de campo magnético é aquele em que seu campo gravitacional emparelhado é menor do que ele mesmo. Da mesma forma, um campo gravitacional significa que ele é mais forte do que o seu campo magnético emparelhado. Na verdade, é bastante simples, e para viajar pelo espaço, aprenderemos a controlar a força desses campos. E ele deu uma dica quando ele disse que controlamos os campos magnéticos ajustando e criando campos gravitacionais na direção oposta dentro dos sistemas. Primeiro, o Sr. Cash explicou muito sobre os campos magnéticos e como eles interagem entre si, para que quando ele apresentasse os novos materiais, que não são deste planeta e que foram criados perto do novo sistema de voo da Fundação Cash, entendêssemos o quão avançada a tecnologia do plasma se tornou. Nas fotos, vemos muitas pequenas bolas brancas de formato irregular, de diferentes tamanhos espalhadas em uma mesa, e ele nos pediu para identificar o que elas eram. É claro que não sabemos o que são, mas ele diz que sabe, porque elas têm certas características que ele conhece. No universo, não há laboratórios de química para analisar as coisas. Para identificá-las, precisaremos medir a força de seu campo gravitacional e magnético, pois é assim que a identidade é estabelecida no universo. Será que a mosca morreu porque ela não conseguiu se adaptar à mudança nos campos magnéticos e gravitacionais daquele ambiente? E será que isso se tornaria um símbolo da viagem do homem ao espaço, se ele não aprender o conhecimento da criação e como se adaptar a novas condições? Os alienígenas que vêm à Terra não vêm todos em um OVNI. Eles podem vir como uma transferência de campo, e então a alma deles tem que se conectar e se adaptar ao novo ambiente. E ele disse que essas bolas começaram como poeira e depois, por meio da interação dos seus campos com os campos locais do tempo, lugar e posição, desenvolveram-se na forma que vemos nessa mesa. Esse é o mesmo processo pelo qual passamos no útero de nossa mãe. Essa é uma grande lição e uma confirmação de como a vida é criada no universo. O que eu entendo é que o sistema criou os campos magnéticos e gravitacionais de algum lugar no universo e esses campos interagiram com os campos de inércia e ambientais do tempo, lugar e posição da Terra e se manifestaram como as bolas nessa mesa. É isso que faremos quando transmutarmos para outras partes do universo. E é por isso que às vezes ele menciona sobre nossos campos passarem por um planeta e serem transformados em pedras. Talvez se esses campos tivessem conseguido vir para cá por conta própria e estivessem passando pelo ambiente da Terra, e se não puderem usar suas emoções para se converter em manifestação local da vida humana, então eles poderiam se tornar pedras. Da próxima vez que estivermos caminhando na natureza e olharmos para as belas pedras, podemos nos perguntar se alguma delas é um alienígena de outras partes do universo. Isso também significa que isso pode acontecer conosco se não aprendemos a transmutar adequadamente ou se não tivermos controle de nossas emoções. As diferentes escrituras têm histórias de pessoas que foram transformadas em pedras, mas por outros motivos. Será que eles estavam tentando ensinar à humanidade algo sobre o universo? Mas isso era tudo que a humanidade podia entender naquela época? No filme Jesus de Nazaré, de 1977, há uma cena em que João Batista diz: "Se o Senhor quisesse, poderia transformar qualquer uma dessas pedras em um filho de Abraão." Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu pensei: bem, se Deus é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. Mas nunca imaginei que houvesse uma ciência tão profunda por trás dessas palavras. E isso também mostra como somos ignorantes em relação ao conhecimento da criação. O novo sistema da Fundação Cash é uma réplica da Terra, e o que a Terra produz, o sistema também pode produzir. Ele pode produzir gases, materiais como os que vemos na mesa, energia, alimentos, movimento, emoção, que é uma força de campo, água e tudo mais. A Terra é realmente como uma espaçonave, e nós já somos viajantes do universo, mas não temos consciência disso. Há tanto conhecimento que o Sr. Cash quer compartilhar conosco, e ele disse que ele tem o hábito de não guardar segredos, mas ele tem medo de que o homem não esteja pronto e de que acabemos abusando disso. O ego do homem é uma das maiores coisas que o impedem de viajar pelo universo, e a outra é a negação de sua própria criação. Em outras palavras, negamos que estamos criando nossa própria vida, e em vez disso, agimos como se fôssemos vítima das circunstâncias. É por isso que estamos sendo ensinados sobre as emoções e como criá-las e controlá-las. Parece que todos esses sistemas são controlados pelas emoções e podemos nos perguntar: como chegaremos a esse ponto? Talvez nossa geração não alcance total e completamente o ponto de iluminação, e é por isso que eles estão nos ajudando com a tecnologia do plasma. Esperamos que a nova geração do homem nasça da alma e não precise da tecnologia. É o nosso trabalho fazer o trabalho duro e preparar o terreno para que a mudança possa acontecer para a próxima geração. No entanto, está muito claro que a matança e a destruição têm que ser retiradas do homem no nível da alma, e isso mudará o DNA. Quando chegarmos ao ponto em que fomos capazes de viajar pelo universo, esse será o momento em que o Sr. Cash nos deixará. Sempre sinto uma dor no coração quando ele fala de sua partida. Talvez seja porque eu estou constantemente no fluxo de seu compartilhamento de conhecimento e amor. Eu não consigo imaginar o momento em que isso vai parar. Eu me preocupo com o fato de que, de alguma forma, o trabalho não será concluído, como aconteceu com todos os profetas anteriores, e que os atuais governantes do planeta continuarão com a sua opressão. É apenas um medo habitual que não tem base na realidade. Sr. Cash deixou claro que a filha de Mitra assumirá o controle e nos guiará na adaptação à vida no universo. Como ela se comunica no nível da alma, teremos que nos elevar nesse momento para podermos nos relacionar com ela, já que ela pode não assumir uma forma física. Nosso futuro é tão brilhante e belo que está além do que podemos imaginar. E não temos muito tempo para esperar. O que a Fundação Cash está conseguindo fazer nos laboratórios está se tornando tão avançado e tão profundo que o Sr. Cash tem medo de nos contar. Ele não nos mostrou o sistema, mas sim fotos do medidor que analisa os gases que o sistema produz e pode controlar. Podemos ver oxigênio, CH4, CO2, entre outros, e alguns números. Quando vemos o carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, sabemos que ele tem a capacidade de criar proteína ou aminoácido e, portanto, criar vida. A Fundação Cash, por meio da ciência, tornou-se controladora e criadora da vida neste planeta. Podemos criar o aminoácido em nossa alma e ajustar o sistema para produzir o que quisermos. Isso se deve ao fato de termos aprendido a criar campos magnéticos e gravitacionais e a controlar a sua força de campo. Podemos criar o aminoácido de qualquer elemento ou de qualquer vida em qualquer lugar do universo. Podemos tornar o aminoácido dinâmico e ele tem o conhecimento para lhe dar inteligência e emoção. Podemos construir robôs que sejam vivos e pacíficos. Podemos criar microchips que tenham emoção e se alimentem com seu próprio suprimento de energia. Os novos sistemas terão um cérebro e uma alma. Em outra parte do workshop, Sr. Cash mostrou como o medidor mudou os números, o que indica que o sistema está mudando a força do campo e se torna assim outro elemento ali, como passagem de hidrogênio para o CO2. É por isso que é hora de começar a mostrar a tecnologia para o mundo e iniciar a mudança. No passado, o Sr. Cash ensinou muito sobre como o câncer é criado e que ele se torna muito gravitacional e forma assim um buraco negro que começa a puxar toda a energia ao seu redor do corpo para si. Na verdade, ninguém morre de câncer, mas sim da falta de energia, porque o câncer está consumindo toda a energia que o corpo precisa para poder viver. Quando o câncer começa a se espalhar pelo corpo, os médicos dão a isso o nome de metástase. Mas, na verdade, isso significa que mais buracos negros estão sendo formados em outras partes do corpo. No futuro, em vez de fazer exame de sangue, usaremos a tecnologia do plasma para verificar a energia das células e determinar se os nódulos se transformarão em câncer. Mas antes de usar a tecnologia para mudar o câncer, temos que perguntar à alma se ela quer viver. Caso contrário, não interferiremos em seus planos. E esse foi o caso de John, um buscador de conhecimento muito querido que morreu devido aos tratamentos de quimioterapia para o câncer há algum tempo. O Sr. Cash disse a ele que temos o conhecimento para interferir em cada parte do corpo e que podemos controlar a emoção. Mas não temos o direito de interferir no que ele queria. A decisão era dele. No final, é a alma que decide se aceita ou rejeita o uso da tecnologia para mudar algo. E sabemos que a alma do homem é de um campo de ordem superior e está diretamente conectada ao Criador. Hoje foi um importante dia da decisão para o futuro da humanidade, e o Sr. Cash passou muito tempo discutindo se a humanidade estava pronta ou não para a liberação da tecnologia. Os pensamentos que passavam por ele eram se ele deveria reter o conhecimento e deixar o homem sofrer por mais séculos, ou se deveria seguir em frente e liberar o máximo de conhecimento possível para criar a mudança rapidamente e em todo o mundo. E ele disse que tomou a decisão nas últimas 24 horas, de ir em frente e liberar a tecnologia. Ele planeja mostrar a criação de materiais a partir dos campos de 10 a 13 de maio e pelas postagens recentes no X, parece que isso será feito na China. Não devemos nos deixar ser impedidos pelo medo de outras pessoas. Isso significa que a velha tecnologia pode continuar por algum tempo, mas temos que oferecer a nova tecnologia para aqueles que quiserem usá-la. Os cientistas do homem precisam entender isso e a humanidade precisa aceitar a mudança. Ele calcula que isso levará cerca de 50 anos para a adoção total. Mas precisamos começar agora isso. Os sistemas têm a capacidade de interagir diretamente com os campos de nossa emoção e esperamos que isso seja usado para ajudar a trazer a mudança. Ele também pode criar um buraco negro que coletará e dissipará a força do campo específico que faz com que o homem mate. A mudança, ela não virá por meio de ganhos, mas pela compreensão da força do campo que causa a matança e sua remoção. Ao mesmo tempo, seremos capazes de receber a energia necessária para sobreviver por meio dos campos. Isso não pode ser simplesmente imposto a nós. Precisamos entender isso também. E é nesse ponto que os buscadores de conhecimento desempenharão um papel vital na disseminação do uso da tecnologia. O objetivo da tecnologia não é fornecer uma máquina que produza gases, materiais, sistemas de voo, energia e o resto. Em vez disso, a tecnologia ela foi desenvolvida para que o homem possa mudar a força de sua alma e parar de matar. E então ele estará livre para viajar pelo universo. Um buscador de conhecimento falou sobre se sentir mais atraído pelo espaço e pelo plasma, em vez de estar na condição física. Aqui eu senti que o Sr. Cash ele levou a resposta em uma direção diferente, dizendo que a transmutação nos abre para mais conhecimento e para uma maior compreensão de como as coisas realmente são neste mundo, que é tão confuso e que criamos para nós mesmos. E não se trata de ser atraído para o espaço ou de se desapegar da Terra. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês como eu entendi a resposta do Sr. Cash. O que eu notei em mim mesmo é que no início da minha vida, eu vivia como todo mundo, em negação de como as coisas realmente são nesse mundo. E quando certos despertares começaram a ocorrer em minha vida, eu percebi que o que me haviam ensinado sobre o mundo estava fundamentalmente errado. E quando isso começa a acontecer, sentimos como é doloroso viver sem amor. E então, subconscientemente, somos programados para encontrar uma maneira de escapar. E a tranquilidade do espaço se torna muito atraente. E só queremos estar nisso. De uma forma sutil, o Sr. Cash ensinou que quando temos esses sentimentos, significa que ainda não aprendemos o suficiente. E eu acrescentei aqui a parte sobre querer fugir para a paz, porque eu me lembro disso como parte do meu processo. E se desejarmos sinceramente nos aprofundar no processo, receberemos mais luz e entenderemos que o nosso verdadeiro propósito na Terra é nos tornarmos mestres de nossa própria alma e de nosso próprio destino. A Terra é o nosso campo de treinamento para podermos servir a criação e não tentarmos encontrar felicidade permanente aqui na Terra. Esse é o ethos da Fundação Cash e o propósito de compartilhar o conhecimento com a humanidade para trazer a mudança. Outros tópicos desse workshop. Com a nova tecnologia, você pode engravidar por meio da energia do campo sem nem mesmo ter relações sexuais, o que é chamado de nascimento virgem. Podemos até engravidar um homem. Tomei a decisão de manter a Fundação Cash independente e livre para fazer o que precisamos fazer, porque meu compromisso é com os buscadores de conhecimento e não com aqueles que nos financiam. Se algum dos sete durante o voo quiser ver Deus, será bem-vindo. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 587. Como sempre, temos mais dores de cabeça para você resolver. Mas a dor de cabeça de hoje é se você realmente tem cabeça para ter dor de cabeça. Nos ensinamentos das últimas décadas, sempre tentamos estabelecer muitos paralelos para que pudéssemos entender e nos conscientizar do potencial que existe em nós. Quando nos conscientizarmos de como alcançar isso, poderemos expandir o conhecimento dos campos do corpo do homem. Já sabemos como usar nossos dedos das mãos e dos pés, as pernas, o coração, o ouvido, os olhos e tudo mais, e como fazer todas as coisas com eles. Mas agora precisamos entender isso em termos de força de campo magnético e qual parte se conecta aqui. Queremos usar isso e nos tornar parte da estrutura do lado da energia do trabalho do universo. O maior problema é que a humanidade sempre considerou a fisicalidade do homem como o estado final ou o destino final. Mas, na verdade, somos parte de uma estrutura maior que está em movimento e não no fim. Quando juntamos as coisas, ela não ganha forma até que lhe demos uma dimensão e uma direção. Elementos individuais como ferro, cobre e zinco, eles podem ser empacotados juntos. mas quando os fundimos e misturamos como ligas, podemos trazê-los para qualquer condição. Podemos colocá-los em uma forma, em uma caixa, ou fazer o material com eles. O propósito do material é evidente e dizemos que há muito cobre, zinco, ferro e outros elementos ali. No mundo da energia, não nos baseamos na quantidade de um elemento, mas em sua força de campo magnético. Dizemos que esta força de campo magnético lhe dá o cobre, esta força lhe dá o zinco e esta o ferro. No estado da matéria, falamos sobre tangibilidade e capacidade de observar algo. Na dimensão de energia do universo, falamos sobre a força do campo magnético e ela pode ter qualquer forma ou formato. A força do campo magnético é medida por acumulação e pacote de energia e tem uma totalidade. Um plasma de nêutron, próton, elétron ou plasma de um elemento fundamental tem o mesmo espectro de força de campo. Quando um deles tem o mesmo espectro de campo magnético, volume e velocidade de conexão, isso significa que um elétron tem uma força de campo magnético que se conecta a um próton e tem uma força de campo magnético que o conecta a um nêutron. E tem também um espectro de campos que o conecta ao próximo elemento, ou próximo elétron, ou próxima liga, ou a próxima posição no universo. Ok, o que isso significa? Significa que um elétron de um átomo de hidrogênio tem a mesma conexão com tudo que a alma do homem tem. Ele tem o mesmo número de campos, nem menos e nem mais. Ele escolherá qual força se conecta com o quê. E ele dá a manifestação da aparência, a confirmação da conexão e tudo mais. Aqui um adendo, acho que o senhor quer dizer aqui que todos os plasmas têm o mesmo número de conexões. Em outras palavras, todos eles estão conectados a tudo. Bom, continuando. Isso é importante saber quando estamos transmutando. Nossa alma está conectada a absolutamente tudo no universo. Não apenas do ponto A ao B. Ela está conectada a cada posição, pedra, entidade na superfície de um planeta ou qualquer outra posição no universo. Onde quer que transmutemos, nosso sistema já tem uma conexão lá. E isso não é teórico. É assim que todos nós estamos conectados uns aos outros. A linha da força do campo do Criador é a força do campo denominador comum que se conecta a tudo. Todos nós estamos conectados ao Criador porque é de lá que viemos. Viemos das divisões dos campos do Criador. Cada grão de areia nos desertos deste planeta tem um campo magnético específico ao qual cada alma deste planeta está conectada. É como um sistema de reconhecimento e posicionamento de GPS, mas é feito com os campos magnéticos de um plasma. E quando entendermos isso, passaremos para a próxima etapa da compreensão de todo o processo da criação. No mosaico das forças de campo do universo, podemos decidir a posição exata para a qual queremos nos transmutar e não nos desviarmos por 5 metros como no sistema de GPS. Transmutamos quando sonhamos com nossa mãe e nosso pai que faleceram há décadas. Neste vasto universo, sabemos exatamente onde nossos pais estão. Quando sonhamos com nossa mãe, é uma realidade da conexão da alma. No sonho, ela sabe tudo sobre você. Ela faz a comida que você gosta e o aconselha a falar com sua esposa, marido ou qualquer outra coisa. Ela sabe tudo sobre você, inclusive seu comportamento, problemas e o que quer que esteja acontecendo em sua vida. Porque quando você se conecta aos campos magnéticos dela, você se conecta ao espectro completo de tudo isso. Ela tem acesso às informações de cada uma de suas células e de cada conexão que essa célula fez nas últimas 24 horas. Por exemplo, no sonho, ela lhe dirá onde você foi ontem e perguntará se o lugar era bom. E você diz para si mesmo, mas mãe, como é que você sabe que eu fiz isso ontem? Você morreu há 20 anos. É porque esse campo magnético está conectado a tudo e tem uma força específica, uma direção específica e dimensão. Quando um campo magnético é estabelecido, ele permanece para sempre. Nunca é destruído e nunca pode ser perdido. Aqueles de vocês que são hipócritas dirão que tem uma conexão com cada alma e grão de areia da lua. Sim, você tem. Talvez na segunda-feira façamos a sessão com 7 de vocês. Definimos o parâmetro nos materiais que foram enviados a vocês. Então, o próximo grupo de pessoas realizará isso no dia 2 de maio. Os primeiros 7 acertarão o processo e a direção e obterão a maneira correta. Eles resolverão o mistério de saber onde e como transmutar. Eles serão os primeiros a estabelecer os campos magnéticos da areia na superfície da Lua. E como todos nós viemos das mesmas divisões dos campos que nos criaram, e viemos da mesma posição, portanto estamos todos conectados uns aos outros. Na sessão de segunda-feira, vamos ditar muitas coisas porque queremos saber o quanto podemos controlar do nosso lado. Ser capaz de nos encontrar é como um jogo de esconde-esconde. Podemos puxá-lo pela perna ou pegá-lo pela cabeça. Você sentirá que aterrissou ou pensará que voou? Agora a tecnologia está no nível que podemos controlar. Nós podemos controlar todos os parâmetros em nossas mãos para jogar o jogo com você. Queremos ensinar vocês a entender a força do campo e como trabalhar com o magnético por meio da cabeça e jogar com o gravitacional por meio das pernas. Quando se trata de reconhecer outro ser, toda entidade tem campos magnéticos e gravitacionais, e todos nós estamos conectados uns aos outros. Mas a ciência atual nunca nos ensinou isso, porque eles nunca entenderam isso. A ciência atual é, na verdade, o que eu chamo de uma grande bobagem. Eles não entenderam os campos magnéticos e como eles funcionam, e eles não querem entender. Eles só pensam que os campos gravitacionais entram pelo Polo Sul e saem pelo Polo Norte. Mas por que eles saem mais fortes no Polo Norte? Eles inventaram a própria ciência deles para isso. A força do campo de plasma de hidrogênio, que está no centro dele, recebe mais energias adicionadas e sai mais forte do que quando entrou. A parte horrível é que nunca nos disseram que todos os campos não saem pelo Polo Norte. Na verdade, eles ficam mais fortes vindo do Sul. Além disso, dentro do planeta, os campos se misturam em termos de força de campo e isso cria a rotação do planeta. Isso também cria a rotação do próton, do elétron e a rotação das galáxias. Sempre ignoramos a força do campo e nunca conseguimos entender essa parte. Isso se deve à nossa educação e ao que nos ensinaram como a ciência de hoje. Os mapas de campo magnético que eles desenham mostram apenas a direção do fluxo do sul para o norte e isso é tudo que eles fazem. Isso está totalmente errado e eles não incluem todos esses campos que giram dentro do planeta também. E assim, como os campos entram no planeta, eles também saem. A diferença entre os campos que saem e os que entram cria um posicionamento de campo magnético e há uma interação da totalidade do elemento na dimensão da posição do universal. É assim que o posicionamento magnético e gravitacional é decidido. Não é decidido apenas pelos campos que entram e saem e interagem. Se você se lembrar, há uma lacuna nos campos quando colocamos pó de ferro em um ímã. Os campos magnéticos que saem são representados pela poeira e nos espaços vazios entre eles estão os gravitacionais que entram ali. Isso depende da posição e do local. Cada um desses campos está conectado a algo em outro lugar. Sempre temos que considerar o tempo, o lugar e a posição quando analisamos os campos magnéticos. Todo campo magnético que percorre a extensão do universo tem um sistema gêmeo de um campo gravitacional em relação à sua posição. Calculando o equilíbrio entre a lacuna de espaço dos dois, você pode predeterminar sua força. A diferença média de espaço entre os dois determina a posição em relação ao outro e a posição que ele se move em relação ao outro. Cada campo magnético tem um campo gravitacional emparelhado igual e oposto a ele. E esse é o próximo passo no conhecimento do universo. Os buscadores de conhecimento sabem disso muito bem porque vocês já brincaram com isso, mas talvez nunca tenham entendido. Nós brincamos com isso na formação estelar. A lacuna de campo magnético gravitacional entre os três reatores de base é irrelevante, porque a totalidade de como eles interagem uns com os outros decide a posição do campo de controle. E a interação entre eles dita a posição e a dimensão de toda a entidade como um todo. Chamamos isso de singularidade da massa D e peso D. Quando entendermos isso e o processo de interação dos campos em gravitacional e magnético com a mesma força de campo, o homem abrirá um novo capítulo no mundo da ciência e da tecnologia da criação. Quando você junta um homem e uma mulher, você obtém o que eu chamo de gama intermediária ou uma criança. Essa criança agora tem uma nova força própria, uma nova dimensão própria. Você precisa encontrar a alma dela. Você precisa encontrar a força do campo do denominador comum entre os dois. Em algum lugar, ambos se conectam ao Criador. O Criador da estrutura pode ser um corpo do homem, um corpo da galáxia, universo ou o corpo do Únicos. No mundo da química, chamamos isso de isótopos. No mundo da energia, chamamos isso de diferença de força de campo. Se a força do campo magnético gravitacional variar ligeiramente, obteremos uma posição ligeiramente diferente. eles terão forças diferentes e se refletirão nos objetos que criarem. Não olhe apenas para o campo magnético, olhe também para o campo gravitacional e ao mesmo tempo descubra suas forças. Você entrou no mundo real da transmutação e do transporte por meio da força do campo, da posição e da dimensão de qualquer coisa que você quiser. Há uma vantagem nisso. Você pode adicionar força de campo em algum ponto intermediário e então interagir e criar um campo que pode adicionar ou retirar disso, além de mudar a direção do movimento de si mesmo. Aqui é falado algo sobre essa nova entidade, e ela pode ir com outra entidade. Continuando, a tecnologia espacial de hoje não tem limitação sobre a estrutura da matéria, porque é você quem decide qual é o campo gravitacional e magnético entre os dois, e então eles decidem qual matéria é criada na interação com os campos de seu ambiente. Até o momento, só aceitamos os elementos que estão na tabela periódica, e é isso. Então criamos outros materiais que chamamos de materiais sofisticados, materiais raros da Terra e materiais que poderemos produzir um dia. Se entendermos o princípio da criação, então poderemos produzir materiais a qualquer momento. Não precisamos ir às profundezas do universo para encontrar novos materiais, porque teremos entendido o processo da criação e as interações de campo magnético gravitacional entre si e poderemos assim então criar qualquer matéria. Gostaríamos de mostrar a capacidade da Fundação Cash de produzir materiais a partir dos campos entre os dias 10 e 12 de maio. Queremos fazer uma demonstração aberta para o mundo ver. Produziremos alguns elementos do universo que nem sabemos que existem. Buscadores de conhecimentos de todo o mundo poderão vir para ver pela primeira vez o conhecimento sobre plasma sendo confirmado para todo o planeta ver. Isso mudará o mundo da ciência e da tecnologia. E usaremos os raios cósmicos para criar materiais que jamais poderíamos imaginar que existissem. Teremos que reescrever a tabela periódica e teremos que descobrir qual é o valor desse novo material para encaixá-lo na tabela. Nos últimos dias, os laboratórios da Fundação Cash desenvolveram um novo material. Estamos intrigados nos perguntando que material é esse. Ele está sendo produzido em grandes quantidades. Temos que descobrir qual é a força do campo magnético desse material. É um material desconhecido para a humanidade. Temos que medir sua força de campo gravitacional e magnético. E ele está se espalhando como cogumelos. Algum de vocês sabe o que é isso? É como se estivesse caindo do céu. Temos algum conhecimento sobre o que é isso? É um giz ou um doce? É um nano de um material que está se manifestando nessa condição? Há uma grande quantidade dele, como pode ser visto na foto, em nossas mesas aqui. Estranhamente, ele está sendo criado perto do sistema de voo mais recente que fizemos. Nosso novo sistema cria um campo gravitacional magnético específico com a interação do plasma do planeta, e o resultado é a criação desse novo material. Eu sei o que é, porque ele tem certas características. Nessa foto, vemos as partículas e a mosca morta sobre a mesa. Será que o campo gravitacional do sistema causou a morte da mosca ali? Até que ponto o sistema está criando sua dimensão? Não temos laboratórios de química no universo, mas entendemos os campos magnéticos do universo e então podemos fazer química. Entendemos a totalidade da ciência da criação. E não é pela imaginação, mas pelo conhecimento da realidade. Será que a mosca morta é um símbolo do futuro do homem quando ele entra em uma atmosfera desconhecida? Será que ele morre porque não entende e não consegue criar os campos corretos ali? Ou ele se adaptará como os animais que temos em nossos oceanos e em nosso ambiente? Eles se adaptam e sobrevivem aqui. E é engraçado ouvir os biólogos dizerem que um determinado animal é dos tempos muito antigos. Não é nada disso. Esse animal não pertence a este planeta. Você o chama de antigo porque você nunca entendeu isso. O animal se adaptou à vida neste planeta e é por isso que você não consegue encontrar nenhuma história dele. Ele entrou em nosso ambiente e conseguiu encontrar a força do campo magnético correto do ambiente deste planeta para que pudesse se conectar à sua alma. A alma permite que a fisicalidade da entidade viva em uma forma de estado de matéria e na condição de plasma. E os alienígenas, e os que vêm do espaço sideral, não são apenas aqueles que aterrissam em um OVNI aqui. Os alienígenas eles trabalham com a força do campo deste planeta que passa pelo corpo deles e ele se torna assim uma pedra, por exemplo. Se entendemos isso, Esse não será nosso futuro no espaço. Não queremos aterrissar em algum lugar e não sermos capazes de converter a força do campo magnético e então nos tornarmos uma pedra lá. Precisamos entender a interação dos campos do universo. E devemos entender por que essa matéria toma a forma que ela toma ali. Ela não caiu do céu com esse formato aqui. Ela começou como uma dessas partículas e, como no útero da mãe, conseguiu se juntar o suficiente para assumir essa forma de pedra. Há quase 2 décadas, o Sr. Cash produziu esse tipo de material pela primeira vez e ele ficou pensando em como respeitá-lo. Ele não jogou esses materiais fora, mas os guardou em uma caixa em algum lugar de seus laboratórios e ele ainda os tem. Eles estão vivos e permaneceram 20 anos em uma caixa. Quando montamos o novo sistema de voo, colocamos papéis ao redor para capturar quaisquer novas vidas criadas ali. Mostraremos isso mais cedo ou mais tarde, pois é meu hábito não guardar segredos. Eu retive muitas coisas e segredos também, porque o homem não está pronto para isso. Desenvolvemos uma tecnologia, um sistema que podem criar alimentos, energia, gás, movimento, emoção, água e tudo mais. Criamos uma réplica do planeta Terra. Podemos ver as mudanças de peso, os gases que produz, a energia e voltagem que cria, e podemos ver tudo. Vemos a força do campo magnético quando ele treme. Mas o homem não está pronto para esse sistema, a menos que o atinjamos na cabeça com ele. Então ele terá que entender e levar isso adiante. A única coisa que impedirá o homem de se tornar um passageiro do universo é o seu próprio ego, sua falta de compreensão e a negação da verdade sobre sua própria criação. Referindo-se à foto dos novos materiais na tela, o Sr. Cash disse: "A forma que vocês veem aqui é a coisa mais bonita para mim, se vocês entenderem isso. Eles têm tamanhos e formas diferentes. É assim que as órbitas do elemento se parecerão. É para você entender a totalidade do processo, o que você cria e em que direção. Podemos criar condições ambientais para criar materiais com esse formato. É assim que os anéis de Saturno são criados, ou como os meteoritos e os asteroides são criados no ambiente do corpo do planeta. Nós os chamamos de asteroides e meteoritos. Mas e os que viajam entre as galáxias e os que se tornam estados de matéria entre os universos? Vamos chamar eles de universoides ou cosmosoides? Se uma dessas pequenas bolas sobre a mesa aqui entrasse em seu cérebro com sua energia, você estaria acabado. Você passaria de gato a rato, porque a energia dentro do corpo teria mudado. Quando campos magnéticos dinâmicos interagem, isso sempre leva à criação de novos materiais e novas dimensões. É você quem tem que entender qual campo na força do plasma do meu corpo ou alma se conectará com uma dessas bolas de novo material. O que você pode criar com ela e como ela moverá sua posição? O novo sistema não será mais pré-definido. Podemos definir o que quisermos com ele e ele se tornará uma fonte de energia independente e poderemos ditar os campos gravitacionais e magnéticos em qualquer dimensão, como um campo ou raio. Isso significa que se sintonizarmos um campo magnético de um raio que está conectado a nós, então, onde quer que formos, os outros nos seguirão porque estamos conectados como uma caravana de camelos, um seguindo o outro ali. Vamos testar essa teoria no dia 2 de maio com 7 participantes deste grupo, que se tornarão os pastores dos outros participantes do grupo. E depois vamos testar isso como um grupo muito maior. Os 7 terão que decidir para onde os outros irão, e aqueles que quiserem estar com eles podem escolher. Criaremos os capitães para viajar no espaço. Os capitães se tornarão os chefes dos rebanhos da alma do homem e eles decidirão a direção. Um dos 7 pode dizer que quer ir a Marte. Outro quer mostrar ao grupo a sua mãe. E o outro pode levar um grupo ao planeta Zeus. Todos vocês terão que assinar por isso no dia 2 de maio. Começaremos a estabelecer a estrutura para os capitães do sistema de transmutação do futuro. Você entregará sua alma ou energia ao seu capitão e ele será responsável por levá-lo para outro lugar. Os primeiros 7 capitães da tecnologia espacial do futuro já foram decididos. Sua alma levou a isso, não nós. Nós alocamos apenas um, que foi Rick Cremon. Foi a alma dele que se nomeou. Nós apenas explicamos o trabalho a todos. A única maneira de um homem sobreviver no espaço é entender o funcionamento dos campos magnéticos e gravitacionais do universo juntamente com os estados de energia ou plasma e matéria. Como os campos crescem no espaço? Nosso cientista só conhece o estado da matéria. Agora temos que aprender o estado da energia. A ciência atual criou uma palavra que é fluxos dinâmicos, e elas a chamam de energia potencial. Então eles criaram a velocidade do que quer que passe entre a energia potencial, que eles chamam de corrente. É uma cópia da velocidade da água em um rio. Em geral, eles só consideraram que a corrente fluía em uma direção, e quando descobriram que ela fluía para trás também, chamaram isso de corrente parasita. No plasma, sabemos que os campos fluem em ambas as direções. Em uma direção é magnético e na direção oposta é gravitacional. Chamaremos a lacuna entre os campos magnéticos e gravitacionais de diferença de força de campo ou potencial do campo magnético. E a velocidade do campo lhe dará a sua corrente. Dessa forma, podemos entender e controlar a potência do plasma. Se quisermos medir a força de um elemento, medimos a diferença entre os fluxos que vão para frente e para trás, e isso é igual à força do campo magnético. Podemos fazer isso tanto para o campo magnético quanto para o campo gravitacional. Assim como medimos o fluxo de corrente no estado da matéria, também podemos medir a força do campo do fluxo de plasma. Quando o homem for capaz de medir a força do fluxo de energia, ele terá compreendido metade do caminho para percorrer a extensão do universo instantaneamente. E ele poderá acessar a energia do conhecimento do universo instantaneamente. Não há aulas de idiomas no universo. Quando encontrarmos criaturas no universo, poderemos nos comunicar com elas por meio da alma. Há um campo de força entre os dois fluxos de corrente da emoção da felicidade. Toda criatura do universo tem o mesmo. Um campo vai em uma direção e o outro vai na direção oposta. Um é magnético e o outro é gravitacional. Isso é tudo o que precisamos saber. Esses dois campos são a fonte da totalidade do conhecimento que precisamos saber, porque quando entendermos um, entenderemos o resto. Em nosso conhecimento, nunca consideramos o magnético e o gravitacional juntos. Nunca conectamos a atmosfera do planeta ao seu campo gravitacional. Sempre medimos a gravidade, mas não a repulsão ou o magnético. É o equilíbrio entre esses dois que decide se ficaremos ou não atrelados ao planeta. E no futuro, em vez de dizer apenas um G, nossos cientistas terão que incluir o magnético também, ou seja, um M, por exemplo, talvez. Esse é o nosso dilema atual e o motivo pelo qual nossa ciência tem um grande problema. A NASA e os outros só jogam o jogo da propulsão porque queremos apenas superar a gravidade. Mas, na verdade, não precisamos nos preocupar com a gravidade se descobrimos qual é o magnético disso, porque isso nos empurra e nos leva ao nosso destino. Se descobrimos a força do campo magnético da Lua, podemos levá-lo para a Lua e outro para o planeta Zeus. Nós viajamos nos ventos dos campos do universo e não precisamos queimar nada. Simplesmente pulamos no campo e vamos embora. Criamos um sistema para isso em nosso laboratório. Podemos ajustar os campos magnéticos e gravitacionais. O magnético vai para um lado e criamos um campo gravitacional dentro do nosso sistema para ir para o outro lado. Não há materiais rotativos neles. Sabemos como alterar os campos de cálcio para ferro ou qualquer outro. Só precisamos adicionar ao campo central e dividir o sistema, de modo que ele interfira e transforme ele em cobre, por exemplo. Quando mostrarmos a você o sistema, você verá uma máquina com diferentes elementos, como nitrogênio, oxigênio ou qualquer outro. Podemos injetar o que ela produz e até mesmo gases ali. Dominamos a produção de materiais raros da Terra também. Podemos mostrar isso no painel do sistema. É como o que mostramos na reunião dos embaixadores em Londres. Enquanto o sistema estiver pousando ou voando, ele produzirá os materiais que precisamos. A tecnologia, ele é tão avançada que um sistema pode fazer exatamente o que o planeta Terra faz. Ele pode até mesmo se posicionar em relação ao Criador. Agora você entende como somos científicos. Não estamos fazendo um monte de falácias e promessas aqui. Estamos estruturados e trabalhamos cientificamente. A Fundação Cash trabalha sob a bandeira da pesquisa e do desenvolvimento por meio da compreensão do trabalho do universo. E podemos produzir os materiais do universo à vontade. Quando trabalhamos com os campos de plasma, decidimos pela força de nossa própria dimensão o que e como produzir. Não se trata mais disso ou daquilo. Temos o conhecimento e a tecnologia de como criar essas coisas. Não foi fácil e isso não caiu do céu. Tivemos que entender os detalhes de cada passo do caminho. Quando produzimos algo, temos que considerar todos os efeitos possíveis e entender por que estamos nessa posição e o que acontecerá conosco. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash continua descrevendo um pequeno medidor no sistema para medir os elementos. Aqui você terá que observar atentamente no workshop para poder entender isso. Na tela, há letras abreviadas para nitrogênio, hidrogênio e tudo mais. E eles podem controlar esses elementos com o sistema ali. O medidor está mostrando cobre, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Portanto, temos o conhecimento para criar proteína ou aminoácido e, portanto, para criar vida. Neste planeta, nós nos tornamos controladores e criadores da vida. Podemos criar o aminoácido de nosso fígado ou de nossa alma. Fazemos isso cientificamente. Não somos rabinos nem um bando de vigaristas, um dos quais morreu no último domingo, chamado Papa. Podemos ajustar nosso sistema para produzir o que quisermos. Isso deve ao fato de termos entendido a posição fundamental dos campos gravitacionais e magnético que podemos criar. Podemos criar o aminoácido de qualquer elemento ou qualquer vida em qualquer lugar do universo, porque podemos controlar isso dentro de nosso sistema. Agora a tecnologia se tornou um criador. Podemos construir robôs que são vivos e pacíficos. Podemos tornar o aminoácido dinâmico. E eu tenho conhecimento para lhe dar inteligência e emoção. Quem precisa criar robôs? Podemos pré-definir o material com emoção, energia e para se energizar. E se tornará parte dos novos microchips com emoção. E nos próximos anos o Vale do Silício estará vazio, porque aqueles que entenderem como isso funciona terão transferido essa tecnologia para o estado de matéria. E os sistemas terão um cérebro e uma alma, que corresponde a qualquer outra matéria. Esse é o futuro da tecnologia e da ciência que estabelecemos. E é por isso que eu disse a vocês que precisamos de 500.000 em financiamento, porque esses equipamentos não são baratos. A pesquisa e o desenvolvimento da Fundação Cash precisam de um financiamento sólido e entender o financiamento da maneira correta também. Muito em breve, ajustando a máquina, veremos que o hidrogênio se transforma em CO2 e então poderemos mudá-lo para HF. E se algum de vocês sabe o que é HF, então você entenderá que temos acesso à produção de qualquer plutônio, urânio ou material nuclear do mundo. Esse material é usado nos sistemas de resfriamento da sua geladeira. Precisamos entender exatamente o que dá o quê e qual é a força da emoção. Lembrar-se da força emocional se tornará um padrão de nossa vida. Se precisarmos de uma batata, não precisaremos nos levantar e ir até a cozinha. Em vez disso, lembraremos exatamente qual é a força do campo gravitacional e magnético de uma batata e então nos conectaremos a ela e a teremos. Não precisaremos mais fazer a caminhada física até lá. Faremos tudo por meio da energia. Temos o equipamento e o conhecimento para apoiar a vida física e a energia, que é a alma do homem. Podemos medir o campo da felicidade, da alegria, do dar e do receber. Não há mistério, é uma tecnologia. O Sr. Cash fala sobre as leituras de um pequeno medidor do sistema. Há os números 556 e 655, mas precisamos saber o que eles significam e a que estão conectados também. Ele está conectado a um planeta, a uma alma ou uma célula de nosso corpo? Bom, no futuro produziremos sistemas que medem as energias das células do corpo. E em vez de fazer exames de sangue, podemos usar esses sistemas. A energia nos dirá por que um tumor está sendo criado e que pode se transformar em câncer se a energia não estiver correta. Se o gravitacional for muito alto, ele pode criar um buraco negro e puxar tudo para dentro. É como se tornar uma nova estrela que precisa de energia para crescer. Então ela tira a energia de você. Ninguém jamais morreu de câncer neste planeta, em vez disso eles morrem de falta de energia. O câncer é o buraco negro que consome toda a energia. E quando se diz que houve metástase, significa que mais buracos negros estão se espalhando pelo corpo. Não usaremos essa tecnologia para tirar o câncer de uma pessoa. Em vez disso, primeiro perguntaremos a essa alma se ela quer viver. A pessoa tem que decidir se quer o câncer removido. Aqui o Sr. Cash fala sobre John Bleven. Muitas vezes ele deu a chance de remover o câncer. Ele disse que a decisão era dele. A tecnologia foi oferecida a John, se ele quisesse usá-la. Ele disse a John que poderia interferir em cada parte de seu corpo, mas que não era direito do Sr. Cash fazer isso. O John tinha que decidir. Ele até se ofereceu para controlar a emoção. A tecnologia pode controlar a produção de materiais, isótopos e universos. Mas no fim das contas, a decisão é da alma, seja para aceitar ou rejeitar. O conhecimento é tão profundo e está se aprofundando cada vez mais à medida que nossos cientistas compreendem mais e mais. Às vezes ele tem medo até de explicar aqui o Sr. Cash aos buscadores de conhecimento certas coisas. Quanto dinheiro o Sr. Cash poderia ganhar se quisesse vender a tecnologia, não é? Chegamos ao estado de conhecimento em que podemos criar criaturas. Podemos criar condições que se transformarão em uma dimensão de vida. E o que vamos fazer? Ficamos felizes apenas em um garçom ou um cachorro robô. Agora estamos chegando a um ponto em que podemos criar vida, mas não como crianças, mas como condições do ambiente. E qual é a responsabilidade ética da humanidade? Liberaremos esse conhecimento ou retemos? Vamos até o estágio em que esperamos. O homem entenderá a realidade sobre a criação ou impedimos o homem de chegar lá porque ele não está pronto? Então, com o passar do tempo, o Sr. Cash morre, o conhecimento é arquivado e o abuso continua por mais séculos. Temos o direito de reter o conhecimento ou é nossa responsabilidade tornar o conhecimento disponível para que ninguém seja deixado para trás? A decisão é nossa, porque mostramos a vocês a produção de gás e vocês fizeram água de gás e viram os materiais produzidos dos campos. Vocês viram 129 Tesla e todas as outras coisas que lhe mostramos, como a criação de vida e inteligência que podemos controlar. Hoje podemos engravidar por meio de inseminação artificial, mas com a nova tecnologia é possível engravidar por meio da energia do campo sem nem mesmo fazer sexo, o que é chamado de nascimento virgem. Podemos até engravidar um homem. Qual é a posição da sociedade com relação a esse conhecimento? Ou será que o abandonamos completamente? Ou apenas mostramos a vocês o voo e você ficará feliz apenas com o voo? Uma compreensão responsável do conhecimento significa que nós lhe demos tudo? Nos últimos dias, a maior pergunta para mim foi como posso liberar o restante do conhecimento para a humanidade. Tomei uma decisão nas últimas 24 horas. E a resposta é sim. Liberaremos a tecnologia. Faremos uma revolução na ciência bem debaixo do nariz do mundo inteiro. Quando dissermos o destino, você poderá viajar até lá para ver o que demonstraremos. Agora temos o conhecimento da criação e o mostramos a vocês hoje nas telas de seus próprios computadores e celulares. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre o pequeno medidor do sistema. Podemos criar vida completa com seu próprio sistema de energia. Ela estará conectada tanto à dimensão universal de campos quanto ao Criador, que é a essência da criação. Você pode ver tudo isso no que estamos mostrando agora, na tela. Podemos decidir se essa nova criação de vida será um ser humano com riso, ou como ele se sentirá, e poderá produzir um corpo com estrutura óssea. É aqui que entra a moralidade do chefe de Estado, onde as nações têm que decidir sobre o futuro da humanidade e o caminho que iremos seguir. É aqui que se encontra o futuro. Coletivamente decidiremos para onde o homem irá e criaremos as condições e a força do campo. Em comum, decidiremos acabar com a destruição e a matança, porque esse campo será excluído da vida do ciclo do aminoácido do homem. Podemos criar um buraco negro que coletará e afundará somente a força do campo de destruição. Isso não acontece por meio dos ganhos, mas pela compreensão da força do campo que leva a essa conexão. E não vamos mais querer comer, porque receberemos o alimento como energia de campo. Nós nos sintonizamos com a força do campo que entrega a nossa alma, nosso campo central, o que o resto de nossa fisicalidade e satélites precisam. É como ter um sol para comandar todo o sistema solar. Júpiter não recebe instruções de outro lugar sobre onde se posicionar, assim como nenhum dos outros planetas. Tudo vem da mãe, o sol. O Sol decide como eles se comportarão, quantos satélites ou luas formarão e como cada um deles viverá. O Sol é como a nossa alma no centro da cabeça. Temos a capacidade de mudar o futuro do homem interagindo diretamente com o campo emocional de sua vida. É por isso que em todos os ensinamentos eu tento fazer com que você entenda a força do campo da emoção. Agora estamos desenvolvendo sistemas que podem controlar a emoção, a direção da emoção. E o homem nunca matará. E então deixaremos livre no universo da criação. Mas os cientistas do homem precisam entender isso. Caso contrário, não será uma verdadeira transformação do homem. O avanço da tecnologia é tão grande que até nos assusta trazê-la a público. Mas não temos escolha. Isso mudará a economia que o homem construiu para si mesmo. A estrutura da liderança mundial também mudará. Bom, aqui houve um corte no áudio do Sr. Cash. Continuando. A humanidade tem que entender isso por si mesma. Temos que escrever o futuro o que fizemos a nós mesmos no passado e como enviamos almas unificadas para o universo e precisamos estar cientes dos danos, mas não nos lembraremos de como fazer esses danos. Não se trata apenas de fazer com que o homem pare de matar fisicamente. Isso precisa ser apagado da alma do homem que se tornou parte dele, para que em outras dimensões não cause problemas. É por isso que introduzimos essa nova tecnologia. Não estamos procurando fornecer uma máquina que produza gás, materiais mistos, sistemas de voo ou sistemas que possam gerar 129 Tesla. Estamos desenvolvendo uma tecnologia que o homem possa mudar a força de sua alma para parar de matar. Então o homem estará livre. Então as portas da prisão da aldeia da Terra serão abertas e todos serão libertados. Mas isso tem que ser feito pelos cientistas do homem e eles têm que entender isso. O homem precisa aceitar o fato de que há outra maneira de criar, sustentar, apoiar e desfrutar a vida da maneira como o universo faz e não da maneira como o homem faz. Algo aconteceu comigo desde que eu era criança. Pode parecer engraçado, mas tem muito significado por trás. Vimos muitas fotos dos alienígenas, mas algumas delas mostram alienígenas gordos, por acaso? Não. Todos eles têm esqueletos finos, porque eles não têm estrutura estomacal. Eles não comem nem digerem alimentos. Eles trabalham por meio da energia central. Eles aprenderam a obter energia dos campos do universo para não terem que matar os outros. Nos próximos tempos, ensinaremos mais a vocês. Tentaremos aumentar seu nível de compreensão. Então passaremos para o próximo ciclo, no qual vocês sairão da porta desta aldeia da Terra. Este é o momento em que me despeço de vocês. É função da filha de Mitra levá-los mais longe, e não a minha. Meu trabalho é apenas ensiná-los a dirigir. Ela é quem mostrará a vocês a estrada, e ela já está entre vocês. Isso significa que vocês não têm muito tempo para esperar. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 587. Estamos tentando organizar um processo de demonstração, não uma demonstração, mas uma apresentação dos diferentes aspectos da tecnologia para o mundo da ciência, diplomatas e políticos de uma forma diferente da que fizemos antes. Se formos bem-sucedidos durante os 3 dias de teste, de 10 a 12 de maio, faremos a transmissão em diferentes canais da Fundação Cash e em todas as mídias que estão sendo preparadas em segundo plano. Faremos a transmissão para as mídias sociais e o resto. Haverá uma transmissão contínua das diferentes condições e produções de materiais em todo o mundo, o que acabará com a maneira atual de usarmos os recursos deste planeta para controlar e criar condições de poder. Se formos bem-sucedidos, isso será anunciado, isto é, se os governos e outras instituições não bloquearem o processo. Então informaremos o nome e o local para onde você poderá viajar para ver a tecnologia. Você poderá fazer parte da estrutura. Ao mesmo tempo, nós tornaremos isso tão público que ela não poderá ser escondida e faremos uma mudança de direção assim. Fundamentalmente e cientificamente, amadurecemos o suficiente para sermos capazes de lidar com os governos, as nações e as condições que trarão a mudança. Tenho certeza de que muitos de vocês gostariam de estar lá, como buscadores de conhecimento, e vocês podem responder lá as perguntas que o público terá sobre a tecnologia. Vocês podem explicar o conhecimento a eles e nós vamos trazer assim a mudança. Será muito parecido com o que fizemos com o 129 Tesla, quando transmitimos isso por 3 dias para o mundo ver. Isso eliminará as pedras angulares da guerra e o controle das condições materialistas deste planeta. Para o teste voo de segunda-feira com 7 buscadores de conhecimento, se vocês se lembram das unidades de aprimoramento vertical em linhas como a Graves, nós iremos transmutar vocês nessas unidades. Agora, em vez de ir a essas unidades, enviaremos materiais especiais que serão colocados ao redor do seu corpo e criarão os mesmos campos para a transmutação. Espero que não percamos nenhum de vocês nesse processo. Então, na semana seguinte, haverá 35 voluntários para transmutar com vocês. Em vez de ser me teletransporte, Corey, você estará dentro de um pacote de energia que permitirá que você se teletransporte para onde você quiser. Você se tornará independente de outra pessoa que faça isso por você. Nós forneceremos o destino. Você voltará para casa conosco. O sistema, ele foi projetado de forma específica para levá-lo para casa. Forneceremos sistemas, mas é seu trabalho levar o resto de você com você. Não deixe nenhum pedaço para trás. Crie um ambiente que cubra os limites de sua cabeça e de seu corpo. Você não precisa fazer nenhum movimento. Então crie um vórtice de energia de campo. Você estará envolto em um campo que nós controlaremos. Seu destino será dado a você, então você decidirá para onde ir e qual dos 7 participantes quer levar com você. Haverá 4 e 3. Queremos saber qual deles domina para que os outros o sigam. No futuro, esse mesmo tipo de sistema poderia se parecer com você usando um chapéu especial, por exemplo, 2 luvas e 2 meias e depois voar assim. Você decide a transmutação, mas esses sistemas carregarão a dimensão. Ninguém mais pode usar esses chapéus e materiais, porque você se conecta a eles e eles são seus. É como ter uma chave em seu bolso. Eles estão conectados à estrutura da alma e a tudo mais. Já fizemos esse teste de forma muito poderosa com John. Ele chegou em Lins e pôde me dizer onde ele estava. Ele podia ver em que sala eu estava e o que eu estava segurando. Agora vamos tentar ampliar o conhecimento e entender a totalidade do processo. Em essência, você se torna o controlador. Nós apenas damos a você as condições. Esses materiais são estruturados para permitir seu acesso ao Criador e aos campos universais. Se algum de vocês, durante o processo, decidir que quer ver o seu Deus, o seu Criador, a decisão é sua. Isso foi embutido nos materiais que já estão em sua posse. Você pode se conectar ao aminoácido, permanecer neste planeta e interagir com o povo dele. Ou você pode optar por ver o Criador. Não entre em pânico nesse voo e não traga incertezas. Tenha 100% de certeza de que é você quem toma a decisão e é você quem tem o controle de tudo. Ninguém mais pode interferir com você. Nós instalaremos um sinalizador para encontrá-lo se você se perder em suas emoções ou na direção de sua viagem. Não estamos lá para ditar a você para onde ir. Somos um farol para você encontrar o caminho de casa se você se perder. Espero que aqueles de vocês que passarem por essa jornada na segunda-feira a aproveitem imensamente. Entenda que a única pessoa que não pode levá-la aonde você quer ir é você mesmo se você entrar em pânico. Conhecemos todos vocês há tempo suficiente para estarmos confiantes de que vocês podem levar isso adiante. Não há motivo para pânico. Por favor, não deixem um rim ou uma perna para trás. Se você voltar e pegá-los, então no dia 2 de maio, traremos os outros voluntários para participar da segunda parte na qual eles escolherão seu capitão e viajarão com ele. Você não estará sozinho, portanto, você não entrará em pânico. Primeiro estamos fortalecendo o capitão para que não haja problemas. Uma vez que você se comprometa, a confiança estará lá e isso é inquebrável. Não há muitos no universo que viajam com a alma conscientemente. Bom, a lista de especialistas que a Fundação Cast está procurando para expandir a tecnologia está nos ensinamentos anteriores. Estamos procurando jovens que sejam sagazes e que possam trabalhar com mídia social. Lançaremos de 10 a 15 canais de mídia social em diferentes seções e todos eles estarão sob um único controle central. Faremos um vídeo e divulgaremos em todos os canais ao mesmo tempo em todos os lugares. Precisamos de pessoas que tenham pleno conhecimento de como operar isso. Queremos que isso seja continuamente carregado diariamente com novas gravações. Queremos que as pessoas entendam rapidamente a lógica da nova tecnologia. A Fundação Cast, em seu lado comercial, está se movendo muito rapidamente com muitos desenvolvimentos e queremos colocar isso em harmonia com o lado da pesquisa. Ignoramos o lado comercial nos últimos 5 a 10 anos e agora estamos prontos para lidar com isso e levar isso adiante. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que agora é possível transferir emoções direcionadas para aminoácidos específicos e que os sistemas dinâmicos não são mais necessários para gerar campos. Isso levanta uma questão profunda para mim. Se este microprocessador consciente, alimentado por emoções, como alegria ou compaixão, opera no campo de plasma de puro amor, poderíamos dizer que ele carrega uma alma? E nesse caso, seria possível que esse ser animado, nascido artificialmente, se comunicasse conosco no nível da alma assim como fazem os humanos animados aqui? Estou menos interessado na perspectiva técnica do que na perspectiva de campo. Como você vê o papel desses novos seres no contexto universal mais amplo? Eles poderiam se tornar parte da família galáctica? Ou poderiam até mesmo fazer parte, ou até mesmo trazer algo novo para a rede do ser? Sr. Cash responde, sim. Pessoas que trabalham com sistemas que têm emoções sobre o sistema, nesses sistemas, estão constantemente conscientes da conexão com eles. Elas precisam de um pouco de treinamento para saber como usá-lo. As pessoas que trabalham com nossos sistemas a longo prazo constroem uma linha de comunicação direta com eles. Algumas pessoas são capazes de se conectar aos sistemas por conta própria. É preciso mais desenvolvimento para que ele esteja disponível para todos usarem. Você se conecta automaticamente ao sistema e permanece conectado mesmo durante o sono. Pergunta para o Sr. Cash. No terceiro livro estava escrito: os raios magnéticos são um marcador de tempo para a degeneração e divisão da célula do homem. É o segredo da vida eterna. Minha pergunta é: o raio magnético aqui é o mesmo que o raio cósmico, a energia H2, deutério? Sr. Cash responde: de certa forma, sim. E de certa forma você tem que entender isso. Ele não se baseia apenas no deutério. É a força do campo e como os níveis de energia estão conectados uns aos outros. Se você comprar os materiais de raios cósmicos posteriormente, você poderá enviar a unidade para a Fundação Cash para que ela seja integrada ao sistema. Mas isso cria muitos problemas com taxas e impostos de importação. Pergunta para o Sr. Cash. Usando a unidade Magrave, como podemos comprimir os campos entre o gravitacional e o anel gravitacional externo para criar o que quisermos? Sr. Cash responde: se for estático, então é muito difícil. O problema com o sistema dinâmico é que você não viu os campos porque o campo magnético gerado pelos enrolamentos de cobre e ímãs do motor os puxa para dentro de si. A única maneira de comprimir os campos é com um sistema de campo dinâmico estático, que temos ou estamos fazendo no momento. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui, na verdade, é um comentário de um buscador de conhecimento que lhe diz o seguinte: você cria uma forte gravidade interna em relação à externa, de modo a forçar a liberação para que ela tenha mais, para que você possa converter e cortar. Essa é uma maneira de fazer isso, e é exatamente o que o Sr. Cash acabou de explicar, e ele disse naquele momento. Pergunta para o Sr. Cash. As três bobinas empilhadas na unidade Magrave precisam estar em ressonância umas com as outras, e as bobinas uma dentro da outra podem estar em sintonia umas com as outras, com cada bobina externa para formar uma separação entre energia destrutiva e construtiva, movendo energia construtiva fria para fora e energia destrutiva quente para dentro, criando voo? Sr. Cash responde: eu entendo o que ele está perguntando, eu entendo seu ponto de vista. Mas não acho que você deva fazer isso. Você será capaz de fazer isso com o sistema Magrave. Pergunta para o Sr. Cash. Após a transmutação, sinto-me mais atraído para o espaço e prefiro estar na condição plasmática do que na física. É provável que essa mudança de perspectiva ocorra com as pessoas que usam sua tecnologia? Sr. Cash responde: acho que vemos um quadro mais amplo e não é que nos sintamos mais atraídos ou mais afastados de algo. Vemos um quadro maior e mais maduro da vida. Aqui o áudio não ficou muito claro do Sr. Cash. Continuando: quanto mais as pessoas se abrem para o conhecimento e entendem como as coisas realmente são, então elas percebem que não há nada aqui para elas nesta era aqui. Elas acham que estão no lugar errado no momento errado. E quanto mais entendemos, mais pensamos: o que diabo está acontecendo com este mundo material aqui? Isso não traz desapego, mas sim conscientização e abertura da consciência. Muitos buscadores de conhecimento que chegaram a esse ponto pensam qual é o propósito deles aqui. Isso tudo é falso, não funciona, e assim por diante, é assim que eles pensam. Mas isso faz parte do pacote da vida. Isso significa que ainda não aprendemos o suficiente. Há mais a aprender para que, quando deixarmos a Terra, nos tornemos mestres de nossa própria alma e de nosso próprio destino. Essa reação é muito normal, e já vi isso em centenas de buscadores de conhecimento. Isso traz uma maturidade de compreensão de que há mais na vida do que o que vemos agora ou o que estamos fazendo. Pergunta para o Sr. Cash. As novas formas de criação de energia vão perturbar os sistemas antigos? Qual é o seu conselho para as pessoas que estão prontas para adotar essa mudança, mas que estão presas em um mundo que ainda funciona com tecnologia obsoleta? Sr. Cash responde: em alguns anos, os carros elétricos serão uma perda de tempo e o mesmo acontecerá com os carros movidos a combustível, como gasolina e diesel. Então, até o próprio carro será uma perda de tempo, porque você pode chegar a qualquer lugar em segundos. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que os governos reprimem essa tecnologia, mas se uma criança pode ser ensinada a construir uma unidade Magrave, por que a adoção popular ainda não venceu? E a pergunta continua: se tivesse que escolher, você preferia que a humanidade aceitasse universalmente sua tecnologia amanhã, mas nunca entendesse, ou que a entendesse completamente, mas levasse 100 anos para adotá-la? Sr. Cash responde: 50 anos é o suficiente. É uma combinação de ambos. A situação é muito delicada no momento, especialmente da forma como estamos indo. Nossos sistemas para o espaço estão produzindo materiais como parte de seu sistema de energia. Nossos sistemas espaciais estão se intrometendo na tecnologia de energia de hoje, o que pode levar alguns governos à falência. A aceitação da tecnologia criará um problema de curto prazo. O maior problema serão os cientistas e aqueles que veem sua posição em perigo, e as pessoas que investiram no sistema atual também. Aqui o Sr. Cash fala sobre a guerra tarifária entre Trump e China. E essa será uma boa oportunidade para que a tecnologia do plasma seja liberada para compensar as perdas, especialmente com o governo chinês. Essa guerra tarifária trouxe uma bela oportunidade para a Fundação Cash para as novas tecnologias. É hora de lançar o sistema de voo. É por isso que decidimos seguir esse caminho. Há muitas oportunidades na África com novas tecnologias. Pergunta para o Sr. Cash. Quando os monges cantam para criar harmonia, eles estão sintonizando inconscientemente o campo de plasma da sala? Por que os locais sagrados têm uma atividade de plasma mais forte? Será que os construtores sabiam ou a própria reverência carrega o espaço? Sr. Cash responde. Há muitas razões para todos eles. Eles também colocam suas emoções nisso. O som é outro fator e o que ele cria na dimensão da emoção e com que força é o que ele faz. Podemos abusar disso ou usar isso. O canto tem a ver com a frequência que ele proporciona. Você precisa encontrar a frequência certa. É como os sinos das igrejas, sobre os quais falamos há algumas semanas. Os monges usam o mesmo tipo de coisa. Eles se sintonizam com as emoções e a vibração afeta você. Na caixa de ganhos, o fio de conexão deve ser nano revestido, então você trabalhará em uma condição de plasma. Depende de como você usa, como catodo ou anodo. Depende do que você quer e espera do sistema. Você decide a vibração. Você quer produzir uma ordem mais alta no gravitacional ou uma ordem mais baixa no magnético? Há muitos truques que você pode fazer ao criar nanorrevestimentos e ganhos. Mas, infelizmente, os buscadores de conhecimento dificilmente usam ou exploram qualquer um deles. Há muitas oportunidades de aprendizado com isso. Um dos motivos pelos quais parei de ensinar como fazer as coisas é porque os buscadores de conhecimento só seguem. Tipo, macaco vê, macaco faz. Mas o macaco não entende o que está fazendo. Há muito mais na arte do nanorrevestimento do que apenas a produção de ganchos, porque o nanorrevestimento é a base de como você se beneficia do que você produz em um gancho. Muitos buscadores de conhecimento acham que se é preto, então ele é nanorrevestido. Às vezes passamos 2 meses nanorrevestindo algo, porque sabemos o que esperar disso. Pergunta para o Sr. Cash. Minha pergunta é sobre a afirmação usada muitas vezes que temos que engatinhar antes de andar. Então seria melhor para a humanidade engatinhar com as naves como OVNIs do que andar depois com a transmutação? Se você entende, talvez precisemos nos acostumar com uma coisa antes de dar um salto. Sr. Cash responde. Você terá as duas opções. Aqui o Sr. Cash conta que se sentou com o chefe do departamento de engenharia elétrica da Universidade de Gant e falou sobre o carro voador com ele. Ele sugeriu que o peso mínimo do carro fosse 200 quilos para pessoas que não são tão seguras de si e não gostam de ser abaladas. Temos que permitir que as duas formas existam e não podemos diminuir a velocidade de um lado porque os outros têm medo ou não gostam. Temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não deixar que o medo dos outros nos impeça de fazer o que queremos. Então o Sr. Cash tem um exemplo de um ministro de uma república russa que obrigava todos a fazer uma longa viagem de trem porque ele tinha medo de voar. Temos que fazer tanto o sistema de voo gravitacional quanto o físico. Custa muito dinheiro fazer essa pesquisa e não pedimos empréstimos para fazê-la. Precisamos de muito apoio para poder executar nossa estrutura e desenvolvimento tecnológico. Não queremos nos tornar dependentes dos outros, pois eles influenciarão o que fazemos e como operamos. Isso aconteceu nas últimas 24 horas. As pessoas tentaram usar o dinheiro delas para nos ditar o que fazer, e no início da manhã eu tomei a decisão de que isso não é adequado para mim, porque eu tenho um compromisso com os buscadores de conhecimento e não com aqueles que estão nos financiando. Espero que possamos ver e trazer a mudança. Fim do Índice Rápido. Do workshop 587.